Sou decolagem falso 49. Reporta passando no final da pista 28, o dinâmico ideal. Papapá, Juliette Hotel Romeu, tá livre o acionamento e chame táxi. Índio November Alpha, chame o controle 1208. Controle 1208, Índio November Alpha. Juliette Hotel Romeu, chame na interseção da Mata para ingresso na 17. Juliette Hotel Romeu está autorizado a alinhar e decolar da 1-7, o vento é 1-1-0 graus, 1-2 de nós. Juliette Hotel Romeu, decolado ao 54, chame o controle, 1208. 208, Romeu, capitão. Salvador, é o 2008. 2008, boa tarde. O ajuste 10 no 3, padrão, tem livre pouso na 10. O vento é 1-0 graus, 1-12 nós. Livre pouso na cabeceira 10, com ajuste padrão, 1013. Com 2008. Boa tarde. 008, no solo ao 01. Chame o solo 211. 211, boa. Papá azul, Júlia, etc. Siga no pode 5. Autorização, né, meu? Chama táxi. O Zulu, Júlia, etc. 5, pode ir? Serra, livre táxi, chame na papá, congresso. Juliette Serra, tá livre o táxi, via 17, chame pronto para decolagem. Bono 256, livre a linha de decolar da 10, o vento 10 graus, 10 nós. Avisado de decolar, o Bono 256. Juliette Serra, está autorizado a decolar da 17, o vento é 10 graus, 10 nós. Bono 256, decolado ao 08, chame o controle, 208. 208, boa. Net, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, decolado é o 09, controle 208. 208, Zulu, Juliette Serra. Corre, Salvador, com 864. Bom, 864, boa tarde. O ajuste é padrão, tem livre pouso na 10. O vento é 10 graus, 10 nós. Ele pousou 01864. Gol 864 no solo, ao zona 5. Chame o solo, 211. 211. Torre, Salvador, boa tarde, azul 41, 16. Boa tarde, azul 41, 16. O ajuste é padrão. Tá livre o pulso, não no zero. Vento de proa, 100 graus, com 10 nós, o azul 41, 16. Ciente, livre o pouso. Azul 4, 196, ajuste padrão 1013. Salvador, boa tarde, é o Azul 4089, tá, pode esperar, tá pronto. Ok, o Azul 4089. Tá livre, alinhar e manter. 1-0. Observando aí o pouso do Embraer da companhia. Ali mantém o 4089. Azul 41 no meio, no solo Azul 9, libere a direita e chame o solo 211. Libere a direita, 211, Azul 41 no meio. Azul 4089, decolagem autorizada, dá 1-0, vento 090 graus, 1-09. Iniciando o Azul 4089. Torre Salvador, boa tarde. Voo 1164, estabilizado no ILS, passando externo e baixo travado. Boa tarde, Gol 964, aguarde pista livre. O vento para o cheque é 100 graus de proa com 1-09. Ok, aguardando. Azul 4089, decolado aos 20, chame o controle, 1208. 1208, boa. Vou no 164, livre pouso, 10, vento 100 graus, 109. Ok, livre pouso, 10, vou 1104. Boa tarde, chame na final da 1-7. Boa tarde, autorizado a presente, final da 1-7? Autorizado, é Papa Serra. É. Papa Serra está livre o pouso na 1-7, o vento é 1-0 graus, 1-0 nós. Papa Serra. O Gol 1-1-64, no solo aos 2-3, direito 1-2-1-1, solo. Direito 2-1-1, Gol 1-1-64. Salvador, Papa Romeu, Índia Novida Alfa. Visual com rata... Visual com campo com rotatória. Ok, Índia Novembro Alfa. Reporte na rotatória, o Índia Novembro Alfa. Reportar na rotatória, Índia Novembro Alfa. Índia Novembro Alfa, ao sobrevoar a rotatória, está autorizado a final da 1-7. Ao sobrevoar a rotatória, autorizado na final 1-7. Índia Novembro Alfa. Terra no solo aos 25, tá autorizado, backtrack, táxi, Telgraia, boa tarde. Azul 27 no quadro, está autorizado decolada 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Autorizado ingresso para azul? Firmo, azul 27 no quadro, está autorizado alinhar e decolar da 1-0, o vento 100 graus de proa, 1-0 nós. Autorizado alinhar e decolar, cabeceira 1-0, azul 27. Papa Serra. Índia Novembro Alfa livre pouso na 1-7. O vento é 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso no 7, Índia Novembro Alfa. Azul 27 no 4, decolado aos 28, controle 1208. 08 azul. Dois Salvador, passarido 230, transfere pro LS, baixando e travado. Ok, passarido 2230, tá livre o pouso na 1-0. O vento é 1-0-0 graus, 1-0-9. Passaredo. Em livre pouso, 1-0-2-2-3. O Indy November Alpha, o solo AU-29, autorizado backtrack e taxi para o pátio 4. Autorizado backtrack, pátio 4, autorizado November Alpha. Cliente. Mantenha o ponto de espera. Vamos manter o ponto de espera, né, 3. Tela baixada, travado, 964. Chegou no 964, aguarde pista livre, o ajuste padrão. Passaredo 2230, no solo 33, chame o solo 211, ao ligar 10. 211-2230. Livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 09 nós. 9-4. Chanel 6315, está autorizado a alinhar e manter a 10. Valeu, Marcelo, 10, Chanel 6315. No 964 no solo 36, chame o solo 211. 211964. O Chanel 6315, autorizado decolar da 10. Vento 110 graus, 109. Eu decolar só 10, né, Fernando? Chanel 6315, decolado aos 37, controle agora 1208. Controle 208, Maria. Porta 3193, está pronto na fronteira, foi levantar. 3193, está autorizado alinhar e decolar da 10. O vento é 110 graus, 10 nós. Decola 3193, né? Salvador, boa tarde, o Chanel 6326, tá no ILS da 10, com o trem ainda em cima. Ok, o Chanel 6326, continue na aproximação, aguarde pista livre, ajuste padrão. Ah, escuta, 6326. Salvador, boa tarde, eu chamo 142, pronto, ponto, espera da 10. tarde, o 6142 da Oxené, mantenha o ponto espera. Como assim, ponto espera, 6142? 3193, decolado aos 40, controle 1208. 208, boa. Oxené 6326, baixou e travou, transposto? Baixado e travado, 6326. Livre, pouso na 10, o vento é 1 no 0 grau, 09 norte, Oxené 6326. Pouso livre, pista 10, 6326. Alfa Tango Tango, continue na final da 10 e aguarde pista livre, ajuste padrão. Tango Tango. Xané 6326 no solo aos 42, libera a direita e chame o solo, 219. Libera a direita, 219, 6326. Tango Tango, tá livre o pouso na 10, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 norte. Alfa Tango Tango, baixar pelo lado. Triante. O Xené 6142 está autorizado a linha e manter a 10. Livre alinhamento, manter pista 10, o Xené 6142. Tango Tango no solo aos 45, direito 121 no solo. 21 no solo, Alfa, tanto tá. Meu ano 42 está autorizado, decolado 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Fibra decolagem 1-0, Chanel 61, 4-2. Salvador, muito bom dia, Gol no Live 66, final da 10, trem baixado, checado. Gol 966, boa tarde, o ajuste é padrão, aguarde pista livre. 2013, aguardando pista livre, Gol no Live 66. Chanel 6142 decolado aos 47, chame o controle 1208. 20.8 Chanel 6142, obrigado, Zé. É. 1966, livre, pouso na 10, vento 1-0 graus, 1-0 9. Livre, pouso 1-0, 1-966.